faroeste, muitos estão na febre. Na esquina serve, não demora, esquece. E acontece fatos que é inevitável. Só deu no que deu, mas o que desapareceu. Minha quadrada tá na cidade, sujeito homem. Tô pronto, cara, eu disparo no microfone. Eles viram os homens, some arma. Tenho bastante nordeste, faroeste, milhares de bang. Nas cadeias, nas favelas, mutante. Nova era, multiplica o B.O. Tudo aqui é na bala, não tem sermão. Só uma conexão, quem não presta atenção. Sobrou, segui no chão. Se passou no aço, a lei da rua é a lei do cangaço. Não tem como dar um passo sem escutar um estralo. Assassinos frios, não tem hora pra agir. Tem ligação com o extermínio, quer excluir. Vai ser excluído, nós montar barreira. Se pegar, indivíduo vai ficar sem cabeça. Alguns insistem em crenca, não aceita o rap. Vive de aparência, o sistema submete. Mas a voz que soa é tipo a bomba de Hiroshima. Ali a sua sonora em busca dos racistas. Que tá na TV, se camufla no poder. Ficou com investimento em cultura e lazer. Muitos vão surpreender e vai repreender. Informações absorver, o elo do mal romper. Vai fazer o que se nós vai inibir, educar, progredir. E pouco tempo vocês vão suprimir. É cultura e arte minha, religião, irmandade, a primeira formação. Uma primeira formação. Retação deprimente, rastro de ódio onde eu passo. Nordeste, faroeste, pros modernos do cangaço. O rei zumbi tá nos morros, a irmandade é seu quilombo. Tempo de caça, banho de sangue. Despedaço deprimente, rastro de ódio onde eu passo. Nordeste, faroeste, pros modernos do cangaço. O rei zumbi tá nos morros, a irmandade é seu quilombo. Tempo de caça, banho de sangue. Nordeste, faroeste, pros modernos do cangaço. O banco é intenso, banho de sangue. Corpos caroçados em estado de sítio. Brilho nas ruas, nas bocas do vai e vem. Nos calabouços é só loucura. Monstros evoluídos, cobaias do laboratório. Composição do seu cérebro, substância corrosiva é o ódio. Aqui você não vê as belas paisagens. Estilo Machu Picchu, mas puro encarne de afrodisíaco. É crianças corrompidas que prostituem o é do tráfico. Beleza arquitetônica, Brasil cinematográfico. Seu povo come lixo na TV, cenários paradisíacos. Nordeste é praia, carnaval, bordel ao vivo. Cultura pros seus, turismo sexual. Milhões promove isso. Cheirosa farinha de bandeja. Burguesia eletrizada pra entender qualquer sua queixa. Político cafetão, empresário traficante. De noite no vai e vem, alimento montante. Meu povo é objeto, massa de mão de obra. Itinerária aterrorizante, sonhos perdidos, suicidados. Tudo globalizado, sangue no olho, seca pestes do cangaço. Números alarmantes de homicídio, o que é isso? Um povo omisso, submisso, polícia no morro, é inimigo. Capuz na cara, farda preta, operação. Só entra de camburão, do lado de cá tem uns ladrão. Confronto brutal, efeito colateral social. É terrível, ninguém ganha esse jogo, zona de perigo. Almas tristes, corpos enfermos, serpentes venenosas. Urbanos em estruturas desastrosas. Grandes polos comerciais, belo cartão postal. E há tempos a miséria assola. Territórios dominados nas favelas. O grito das metranca, a fila anda. Não seja o próximo louco do crime. Cifrão maldito, quem engana? É, cifrão maldito, quem engana? Quem engana? Espetáculo deprimente, rastro de ódio onde eu passo. Nordeste, faroeste, pros modernos do cangaço. O rei zumbi tá nos morros, a irmandade é seu quilombo. Tempo de caça, banho de sangue. Espetáculo deprimente, rastro de ódio onde eu passo. Nordeste, faroeste, pros modernos do cangaço. O rei zumbi tá nos morros, a irmandade é seu quilombo. Tempo de caça, banho de sangue e pranto.